da emoção. Ei, filho! Fala nada, ei, me escuta. Desculpa por ter feito tudo errado. Grupo Rubi de Aparelhagem. Não faz assim, volta pra casa. Meu coração tá cheio de saudades. Depois que eu deixar de te amar, vai chorar, lembrando de nós dois aqui em casa. Se foram momentos muito bons, muito bons, que vivemos no passado. Estou terminando essa ligação. Some, some, yeah. Estou terminando essa ligação. Some, some. Voz da emoção.